Amanhece, o brilho da noite se vai. Quando te amanhece e o brilho da noite se vai. O dia amanhece e o brilho da noite se vai. Vejo as pessoas tão caladas, no canto amarguradas. E assumido, se perde no vazio, nesse dia que se anuncia. Nada a temer ou se arrepender. Vai, cantem vocês.